Rota 66. Por exemplo, na época de Napoleão, muita gente ia dizer, olha, Napoleão deve ser o anticristo, é o fim do mundo. Na época da Segunda Guerra, muita gente tinha certeza que era a Alemanha nazista. Ouvinte, a luta continua. Vamos em frente com o Rota 66, a estratégia perfeita para quem precisa ser mais que vencedor. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, o professor Luiz Saião comenta os capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel com o tema Batalha Fatal. Será que a visão que o profeta tem diz respeito à Terceira Guerra Mundial? Que caos seria esse, onde várias nações entram em combate? Uma coisa é certa: os inimigos de Deus estão por todos os lados e você pode ser alvo desse conflito. Detalhes a seguir com o mestre Saião. Chegando ao capítulo 38 de Ezequiel, nós vamos encontrar um dos textos bastante enigmáticos das Escrituras Sagradas. Conforme a Nova Versão Internacional, o texto abre no primeiro versículo dizendo: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porém, anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes, Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. De maneira bastante surpreendente, o texto começa a nos falar a respeito de uma espécie de aliança entre nações pagãs que vão se levantar contra Israel. Aparece aqui Gog, da terra de Magog, chamado de príncipe de Meseque e Tubal. E estes nomes, Meseque, Tubal, Magog, aparecem em Gênesis capítulo 10 e são repetidos lá no primeiro capítulo de Crônicas. E, conforme pode ser observado naqueles capítulos, são descendentes de Jafé, filho de Noé. Os estudiosos tentam entender o que, esse texto está querendo dizer. E o máximo que a gente consegue descobrir é que estes nomes estão ligados a uma região onde hoje fica a Turquia. E, além destes nomes, nós temos aí a referência à Pérsia, à Etiópia e também à Líbia. Muitas pessoas, ao estudarem esse texto, tentam fazer uma relação destes nomes com alguma nação presente nos dias de hoje ou em algum momento da história. Na verdade, até hoje, nós não temos uma conclusão definitiva que nos permita exatamente localizar quem são exatamente Gog, Magog, Meseque, Tubal. Ainda é uma questão indefinida. De qualquer maneira, há uma lógica muito clara nesse texto. Vamos nos lembrar que a nação de Israel e de Judá caiu sob o poder das nações pagãs, que invadiram e destruíram a terra de Israel. Aqui nós temos esse cenário sendo retomado e vamos ver como é que Deus vai lidar com esta guerra, com esta batalha fatal que acontece aqui, que tem a ver com esse conflito presente na Bíblia entre o bem e o mal.

surpreende, de certa forma, os detalhes que vão aparecer no decorrer do capítulo 39, o que parece sugerir alguma coisa realmente objetiva, não tão poética e simbólica como talvez alguns poderiam imaginar. Por quê? Primeiro nós vimos a referência ao terremoto que haveria de atingir a terra, os exércitos, os inimigos aqui sofreriam. E em seguida o texto vai falar que Deus vai fazer chover granizo e enxofre, vai haver uma grande matança, e há até uma referência mais clara à cronologia desta batalha fatal. O povo de Israel, de acordo com o texto, levaria 7 meses para acabar ali com todos os cadáveres. Nós podemos observar no próprio texto o que as escrituras nos falam a respeito disso. Durante 7 meses, a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, palavra do Senhor. Esta batalha fatal, que mostra a guerra do bem contra o mal, terá vitória total. Por isso, nós vamos observar aí no verso 28, então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio, falando sobre Israel, para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Qual é a grande tristeza? Qual é a questão apavorante que domina a mente de um judeu, de um israelita nesta época? É o fato de que as nações pagãs destruíram o povo. Pois é, essa batalha permanece para o futuro. Vai chegar o momento quando esta batalha final se dará e Deus mostrará o seu poder, a sua fidelidade e a sua proteção. E a nação de Israel não mais sofrerá como sofreu desta vez. Ela será preservada e com bastante segurança ela estará debaixo de uma restauração nova que será feita pelo Espírito de Deus. Por isso, meus queridos, não adianta todo o empenho e toda a força da parte do mal para tentar destruir o bem com uma batalha fatal, porque na Bíblia nós vamos descobrir que sempre o bem vence o mal. Você vai acompanhar agora as perguntas no Rota 66, depois da exposição do professor Luiz Saião dos capítulos 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel, professor Luiz Saião. Estas nações que aparecem aqui no texto, por que Ezequiel cita todos estes nomes? Elas não existem mais, pelo menos não as conheço, ou será que elas continuarão a existir no futuro? Olha, pastor Alberto, esta discussão ela é bem acalorada aqui quando falamos desse assunto, porque nós temos que tomar um certo cuidado ao ler o livro de Ezequiel, pois há pessoas que procuram entender que todo o livro é principalmente simbólico, então que essas referências aqui não traduzem nenhuma realidade histórica, objetiva, é extremamente marcado por simbolismo. Por outro lado, outras pessoas tentam, às vezes, detalhar exageradamente o que vai acontecer e vem quase como uma descrição realmente objetiva, muito pormenorizada no futuro. É muito pouco aceitável e provável que essas nações venham a existir, principalmente com esses nomes no futuro. Olhando para essas nações, a gente vai descobrir, né, o que a gente mencionou aqui, é que aparecem as nações que estão ao norte de Israel, referência a esses lugares aí na região, principalmente da Turquia. Depois nós temos referência às nações que estão aí a leste, a oeste e ao sul, né, como a Etiópia, né, a Líbia, a Pérsia e também as regiões ligadas à Arábia. Então, parece que todas essas nações mais ou menos fazem uma espécie de círculo em torno de Israel, mostrando aí que é uma referência mais ampla, genérica, às nações pagãs que se voltam contra a nação de Israel. Então, nós não devemos ter uma expectativa dessas nações existindo literalmente no futuro, e devemos entender essas nações como uma referência mais simbólica das nações que se opõem, né, do paganismo, daqueles que representam essa oposição a Deus e a sua nação no futuro, né? Deve ficar bem claro que não há nenhuma referência na história de alguma coisa semelhante ter de fato acontecido na história de Israel, o que sugere ainda mais um acontecimento mais para frente. Agora, eu já ouvi muita gente, professores, comentaristas, afirmarem que Gog é a Rússia. Seria possível tal sugestão ou estamos forçando demais indo ao norte? Pois é, pastor Alberto, o que acontece, né, quando a gente fala sobre assuntos ligados à escatologia? Há o perigo da pessoa fazer uma leitura da escatologia baseada, assim, no seu contexto particular, né, e também a leitura numa determinada época da história. Então, por exemplo, na época de Napoleão, muita gente ia dizer, olha, Napoleão deve ser o anticristo, é o fim do mundo. Na época da Segunda Guerra, muita gente tinha certeza que era a Alemanha nazista, o anticristo, o Hitler e assim por diante. Então, o que acontece? A Rússia, né, com o seu poder bélico, uma nação que confrontou os Estados Unidos e as potências do Ocidente, né, com muito poder militar ao norte de Israel, né, claro que seria um candidato para quem leu a história nesta época. Mas nós devemos tomar cuidado, no texto bíblico não há nenhum sinal de Rússia ou de uma nação específica. É mais provável que essas palavras sejam de sentido genérico, e fica um pouco perigoso a gente tentar localizar esta ou aquela nação, porque a gente corre o risco de fazer leituras que são de outra natureza que não a interpretação do próprio texto. Agora a gente fica curioso, esta invasão, este grande acontecimento, já aconteceu ou está para acontecer e eu posso ficar aqui esperando que daqui a pouco vai sair nos noticiários? Pois é, olhando para a história de Israel no passado, nós temos aqui muitas coisas tristes acontecendo, né? Nós temos lá o sofrimento da nação de Israel debaixo do poder lá do Antíoco Epifânio, temos aí a realidade, né, na época dos romanos, né, mas nada que possa evocar tudo o que está dizendo aqui. Até porque Israel, quando sofreu invasão, né, depois de ter passado pelo cativeiro, só levou desvantagem, não aconteceu nada tão extraordinário assim. Então, portanto, esta invasão, esta guerra, esta batalha fatal parece ser algo realmente voltado para o futuro. Não há nenhuma, assim, sugestão razoável de alguma coisa que tenha acontecido no passado. O que a gente não sabe, para aqueles que gostam de pormenorizar os detalhes da escatologia, é exatamente quando acontecerá. Existe uma escola de pensamento chamada pré-milenista, e algumas pessoas, assim, acham que essa batalha vai se dar, por exemplo, antes do milênio, né? Outros entendem que essa batalha é depois, está ligado já ao momento depois do milênio. Alguns tentam relacionar com a batalha do Armagedon. Até nesse assunto, aqueles que gostam de detalhar a escatologia estão em grande batalha para saber exatamente o que acontecerá, e certamente isso ainda vai ficar também para o futuro, não temos uma resposta definitiva. Bom, para encerrar aqui a nossa artilharia de perguntas, seria essa, podemos dizer assim, a terceira guerra mundial? Dá para esperar isso? Olha, pastor Alberto, nós não sabemos, mas é importante dizer que há gente que lê esse texto e sugere isso. Por quê? Porque o raciocínio de quem entende o texto desta maneira é que no final dos tempos Israel volta a ter uma centralidade no cenário internacional. E que parece esquisito, né? Por que tantas nações vão invadir Israel assim sem razão nenhuma? Essa invasão parece estar ligada ao momento da história quando Israel de fato tem uma relevância, um significado, um poder diferenciado. E hoje existe um cenário que possibilita esta realidade. Então, nós não podemos dizer com certeza, né? Mas muitas pessoas aí que estudam o assunto imaginam que é uma possibilidade sim de haver uma espécie de levante mundial contra a nação de Israel e que neste momento Deus então haverá de intervir e Israel finalmente reconhecerá, saberá que Deus é o Senhor, inclusive reconhecendo também o seu próprio Messias. Vamos aguardar e vamos esperar para ver o que de fato acontecerá. Obrigado, Sayão, e você que está aí lutando, batalha do dia a dia, chega mais perto, vem agora a aplicação desse estudo para você. Hoje no Rota 66, você acompanhou aqui conosco Ezequiel capítulos 38 e 39. O tema do nosso estudo foi Batalha Fatal. Sim, você está se preparando aí para uma grande guerra futura, sim, uma guerra contra Israel da parte de Gog e Magog e de suas forças que se voltam contra a nação da Aliança do Antigo Testamento. Meus queridos, é muito interessante observar que a história tem significado. Nada acontece sem direção ou sem permissão divina. Deus está no controle deste mundo e aparentemente as coisas estão desgovernadas e sem sentido, mas isso não é verdade. Deus tem o domínio total neste cenário que caminha para uma batalha fatal. E a grande verdade que precisamos aqui aprender que é fato que o nosso mundo caminha para o final, mas ânimo, alegria, boas expectativas, porque quando nós chegarmos a este final, veremos o triunfo do bem sobre o mal. O programa Rota 66 acaba aqui, mas promete voltar nesta emissora e horário para o estudo final de Ezequiel. Não perca! E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66@transmundial.com.br. Fique firme no caminho. Deus abençoe sua vida.